gov.br e saiba mais. Separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. ZYK 552, 1570 kHz, Rádio Avaré AM, desde 1948, o amor de sempre. Essa é a Rádio Avaré AM.